Prossiga, Juliette, portão 08. Juliette para o 08, 4178. Localizador da 31970 visual. M Torre 18 decimal 612, bom dia. 18612, bom dia, obrigado, senhor. Salvador, bom dia, 31970, passou externo, baixado, checado. Bom dia, tem pouso livre na 120, 150 graus com 62 avistado. Pouso autorizado na 120, tá? 31970. Pushback, Torre Salvador, Trip 5327, pronto para pushback, funcionamento, remata com a torre. Aprovado, Trip, chame táxi. Você chama na táxi 5327. Tan 3170, bem-vindo. Prosseguindo o táxi na minha escuta, Paulo 04, Alfa e repórter da Gillette. Boa, senhor. Alfa, repórter antes da Gillette, da 3170. Salvador Tower, Italy 408, boa noite. Italy 408, boa noite. Confirm level 310. Confirm, request a expect departure, Italy 408. Ready to copy? Ready to copy, Italy 408. Salvador Milano approved. Alpha level will be, your alpha level is 310. Airway, upper width 5-8, take off runway 10, left turn, and this call code 5175, your departure Tuca, Tuca departure with Kazoo transition, this call code 5175, and the control departure 119.35, airway, your route is upper width 5-8, Recife, Alfa Romeo 551, then Bugatti, after follow your flight plan route. The 410 clear Milan, level 310, Skok 5171, Tucan departure. Route, Nicar, Uniform Whiskey 58, Recife, Uniform Romeo 551, Bugat, then continue via flight plan route, Italy 408. Take off on 10, left turn, and the Puka departure with Caju, Aracaju transition, Alfa Romeo Uniform transition. Sir, take off from only 10 left turn and can departure it is 58. Departure Puka, departure with Caju, Aracaju transition, Alfa Romeo uniform transition. Take in, sir, read you 3x5. Salvador 35317, POB 64, 4 horas e 13, alterna São Luís para o táxi. Trip está aprovado, para principal ideal, para repórter pronto, ponto espera, 10 no 3 da Justiça. Gente ideal, 10 no 3 da Justiça. 3170 após o trip, prossiga via Juliette, portão 7. Ingressa Juliette para o 7, da 3170. Ah. Isso é o portão 07, 3170 após o trip. Após o trip, ok, está certo. Italy 408, confirm the seat Judas departure. Negative Judas, it's Puka, Puka departure, Papa, uniform, Charlie, Alpha departure, and Caju transition, Alpha Romeo uniform transition. Negative Judas, it's Puka. Puka departure and Alpha Romeo uniform transition. That's correct, control departure frequency 119.35. That's correct. Call me to push, ready to push and start up. I call you back ready for push and start, ready for zero. Torre Salvador, boa noite com 896, atende da Charlie, aceitação João Pessoa. Pronto, 370. Movimento está pronto, 370 para João Pessoa. Afirmativo. 370 João Pessoa aprovado, aerovia PD58, decola no zero com rua pela esquerda, subida Puca. Transição Caju, 51171 no transponder, controle 1935. 370, João Pessoa, PUI, foi decolada no zero, com a esquerda, Puca, Caju, transponder 5171, controle 1935, ou 1896. Confere, chega quando pronto para o puxa, acionando 01. Maravilha. 2 Salvador, 3520, autorização para Aracaju, nível 190. O 553-17 está aprovado, linha decolada 10, 140 com meia dúzia. Ali decola da 10, 5, 3, 5, 3520, Aracaju 190, tá pronto? Afirma. Aracaju 190, decolando a 10, com curva pela esquerda do perfil da Pucajama, pós direto. 5406 transponder, controle 1935. Prezado Aracaju, nível 190, decola dando zero com curva esquerda, Pucajamo após direto, o transponder 5406, controle 1935, porta 3520. Confere, portão 5, chama quando for para o posto de chamar. Chamará. No 7, decolada aos 3 e controle 1935. 1935, graças. Rota 3520 para posicionamento, dando 05. Aprovado 5, chame trax. Chamar a trax do 3520. Controle Salvador, muito boa noite, é o 35317, na perfil da Momo. 5317, contato radar, suba 380. 380, 317. 1896 para o posto de estacionamento Moção 1. Sim, mas e a posição inicialmente? Tinha um repórter datando o 5 já está finalizando o push. E assim que ele cruzar a retaguarda, você inicia a push. Posto de retaguarda, no 5, Moção 1896. Sam 3520 para táxi, com 56 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Recife. Índia Alfa, reporte pronto, fundo de espera, 1003 ajuste. Reportará pronto, Sam 3520, 1003 ajuste. Trip 5317 está restrito ao nível 360, chame o centro Recife, 12685, alterne 12545. 3520 no ponto de espera pronto. Autorizado, alinhar e decolar. 3520, vem em torno 30 graus com 4 nós. Alinhar e decolar, cabeceira no zero, está 3520. Torre Gol 189, pode iniciar um pendente? Pode iniciar, chama o táxi. Vai, táxi com 189. 0, decolado 22, controle 935, por favor. 935, boa noite, senhor. 3520. Boa noite, está 3520, na Puga. Boa noite, 3520, suba 190, está sob juros. 190, qual final da mensagem, senhor? Vigilância. Pode coordenar o 150, por gentileza, para o TAN 3520, senhor? Afirmativo. Está autorizado o 150. Confirmado, autorizado o 150? Afirmo. Obrigado. Com 896 para o táxi com 105 a bordo, 2h40 até na porta. De Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 1013, ajuste, 896. 1013, encontrar a próxima. O 3-0 foi direto da Caju. Direto da Caju, 3-0, obrigado.